Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições. Faltam apenas 4 dias para você ver para onde você vai mandar o Brasil. Você vai mandar o Brasil para Dilma ou você vai mandar o Brasil para Aécio? A decisão é sua. Agora é o seguinte, sobrar só dois. Quando tinha muita gente, você tinha dúvida. Agora não tem dúvida mais. Se você está gostando do governo da Dilma, você vota nela. Se você não está gostando, vota no Aécio. É simples assim, né? E aí no dia 26, dia 25, no dia 26 ali para umas 7 e pouco, não tem fuso horário, né? Com as 8 horas da noite, nós já vamos saber quem ganhou e quem perdeu. E nos estados também, onde tem segundo turno. Aqui em Brasília tem segundo turno, né? Rapaz, não estou gostando dessa campanha não, porque proposta mesmo é muito pouca. É mais um falando que o outro é isso, que o outro é aquilo. Não, sabe o que vai acontecer no final? Termina todo mundo sujo de lama e a gente sem saber em quem que vota, né? O complicado é isso. A discoteca do Cleitão vai trazer hoje pela primeira vez a dupla Lucas e Diogo. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Jair Rodrigues. A frase irretocável da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração ante o além. Fala da morte, né? E as dicas, eu vou dar mais umas dicas para dona de casa. Comadre, para você... Né? Isso é para as dona de casa nova. A dona de casa velha está careca de saber. Você lembra desta? Eu vou trazer uma... Essa aqui é raridade, eu não conhecia, né? Roberto Carlos e Simoni... Uma gravação de 1985. A sugestão do Beijar traz o cantor Wagner Simão. Eu começo trazendo aí Teodoro Sampaio, Não Levo o Celular. É sexta-feira e hoje à noite, como de costume, saio com os amigos pra beber no bar. Até parece ser castigo, mas levo comigo no bolso escondido meu celular. Só sei que quando é madrugada, se escuto uma moda chonada, afundo mais na bebedeira. Desesperado, já não aguentando, eu ligo pra ela chorando e falo um monte de besteira. O pior que a malvada vende, põe no viva voz e chama todo mundo pra ouvir. A ela vou me declarando, igual um trouxa me humilhando e eles morrendo de rir. Cansei de ser um idiota e ser motivo de chacota. Não vou mais me humilhar. É assim que agora vou fazer. Toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Ah, não. Meu telefone tá tocando de novo. Meninas, vem aqui que eu vou colocar no Viva Voz pra vocês ouvirem o Tontão chorar. Ele tá gamadão. Amor, onde você tá? Você sabe que eu te amo, né? Não faz isso comigo, não. Pior que a malvada vende, põe no viva voz e chama todo mundo pra ouvir. A ela vou me declarando, igual um trouxa me humilhando, e eles morrendo de rir. Cansei de ser um idiota e ser motivo de chacota. Não vou mais me humilhar. É assim que agora vou fazer. Toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Teodoro Sampaio, não leva o celular, para o Ciro Silvano de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Ciro, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Eliane Samuel, melô do marido, amor, já tô indo pro Leomar, Leomar Trio Bailão de Minas. Ele é de Unaí, mas mora aqui em Brasília, é cantor e faz parte de um trio chamado Trio Bailão de Minas Gerais, né? Leomar, seja muito bem-vindo, ele tá agora chegando aqui no nosso Facebook do perfil número 2. Essa música é muito antiga, já teve muitas gravações, mas essa aqui é uma regravação de Jane Hierondi, Meu Primeiro Amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you.

Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Uma coisa interessante, o Zezé está na campanha do Aécio, o Luciano não está, né? É, eu vi também que o Christian está na campanha do Aécio, o Ralf não está. Agora o César Menotti Fabiano está, o Leonardo está, o Eduardo Costa está, está o Fagner, está o Renato Teixeira, tem uma turma boa, né? No time dos artistas, o pessoal do Aécio está ganhando. A sugestão do Beijar, Wagner Simão, Pequena. Pequena, ai, que vontade de te ver de novo, te abraçar, sentir seu corpo encostar ao meu. Que vontade louca que me deu de apenas te olhar. Ai, que saudade de te chamar pra ver um filme de amor. Nós dois deitados debaixo do cobertor, só eu e você. Não vai dar pra esperar esse filme terminar. A gente vai se amar. Eu sempre te amei, pequeno. Abraçar, te dar um beijo, poder te tocar e apenas te olhar. Depois de te amar, ai que saudade de te chamar pra ver um filme de amor. Nós dois deitados debaixo do cobertor, só eu e você. Não vai dar pra esperar esse filme terminar. A gente vai se amar. Segundo que estou com você, me dá certeza pra dizer: eu quero passar minha vida a seu lado. Maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta Wagner Simão, Pequena. Essa é a importância do divulgador. Ele mandou a música do Wagner Simão para mim e eu estou mostrando para vocês. É assim que funciona. Se você quiser ter o seu trabalho mostrado, dá uma ligadinha pro Flávio Bejar. É 61998136601. No próximo bloco, Roberto Carlos e Simoni, Tereza Cristina e Rio Negro e Solimões. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O ano era 1985, né? Portanto, há 29 anos atrás. E Roberto Carlos já tinha mais de 30 anos e estava fazendo sucesso, porque eu era menino, eu tinha 15 anos e ele já fazia sucesso na Jovem Guarda, né? Você vê que é sucesso, né, rapaz? O Cachê está fazendo sucesso já há 50 anos, não é brincadeira, não. E ele gravou uma música com a Simoni em 1985. Você lembra desta? Roberto Carlos e Simoni, É Tão Lindo. É uma pessoa muito simpática, muito legal, mas ele é muito tímido.

tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão. Tá relixando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, o cavalão tá doidão. Ó, a eleição tá chegando, você presta atenção, vota direitinho pra você não arrepender depois, viu? Rapaz, essas eleições foram atípicas, né? Isso aí, a morte do Eduardo Campos virou essa eleição de cabeça para baixo umas duas ou três vezes. Se não cair outro avião daqui até o dia da eleição, já está mais ou menos desenhado quem é que vai ganhar. Eu não vou falar aqui não para não arranjar confusão, porque tem gente dos dois lados assistindo meu programa e eu não quero relia com ninguém. No próximo bloco, Matheus, umas dicas boas para você, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Comadre, eu estou dando umas dicas na questão da administração da casa, né? Tem principalmente para as casadas mais novas e os rapazes também que casaram agora, porque hoje em dia as tarefas estão mais ou menos divididas, né? Por exemplo, aqui em casa tem 3 anos, quem faz o almoço sou eu. Quando eu estou aqui em Brasília, sou eu que faço o almoço. Tem gente que não acredita não, mas é verdade, né? E vou dizer uma coisa pra você, não é porque tá na minha presença não, mas eu faço uma boinha boa. Ó, uma coisa que pode parecer frescura, mas não é. Você sentar com a sua família para preparar o cardápio da semana. Semana que vem, o que nós vamos comer? E primeira coisa que você faz, evita ao máximo fritura e alimentos industrializados. Sabe por quê? Tem muita química. É, muito potássio, muito sódio, muito sal, né? Se você puder fazer um cardápio assim, ó, sempre uma salada, antes de começar a comer uma salada, né? Uma salada de tomate, pepino, o que você gostar, alface, rúcula, gosto mais de rúcula, essas coisas todas aí, né? Couve, né? Aí você faz uma salada, arroz e feijão, o brasileiro gosta, né? Aí você escolhe uma carne, a carne você evita comer mais de 2 vezes por semana carne vermelha. Você vai intercalando com ovo, vai intercalando com peixe, né? O peixe, a gente não tem o hábito de comer peixe não, mas além de ser muito gostoso, é muito nutritivo e faz muito bem para a saúde, né? Então você senta com a família e prepara o cardápio. E aí, quando você chegar segunda, terça, você já sabe o que, que você já vai fazer. O que eu vou fazer hoje? Não, você já sabe o que, que você vai fazer, né? Outra coisa, mantenha a casa limpa e organizada. Gente, se você tiver a oportunidade de vir na minha casa, dá gosto de entrar na minha casa. Minha casa é um brinco. Minha mulher é caprichosa demais da conta. É até enjoada de tanto que ela é caprichosa com você. Mas é tudo arrumadinho, tudo no lugar. Aquelas coisas, aqueles detalhes que só a mulher que sabe fazer, né? Quando você acordar, arruma logo a cama. Não deixa bagunçado, não. E outra coisa, não deixa amontoar. Eu tenho essa mania, eu não deixo amontoar a louça, não. Sujou, lava, mantenha a sua pia sempre limpa, tire o pó e varre a casa todo dia. E outra coisa também, recolhe o lixo todo dia e bota cada coisa no seu lugar, tudo organizadinho, viu? Dobre e guarde logo as roupas que você acabou de recolher, que não serão passadas. Mantenha o banheiro seco e cheiroso, isso é fundamental, viu? E outra coisa, você depois que a casa está arrumada, tem aqueles aromatizantes? Tem uns de canela, tem uns de limão, tem de eucalipto, né? Você dá aquelas... Aí, mas fica com um cheirinho de limpeza, que é uma beleza. Por enquanto, hoje são essas dicas. Amanhã, se der tempo, ainda passo mais umas, tá bom? Toda cidade hoje que você chega, assim, no finalzinho da tarde, o povo está caminhando. O povo não quer os barrigão, quiser, né? Caminha para perder o peso, depois volta, toma meia dúzia de cerveja. Zé Mulato e Cassiano, calçadão. Ei, compadre, vamos caminhar. Uai, você tá na malhação, compadre? Uai, compadre, é muito bom pra limpar os canais do bronze, evitar uma sapituca. É. Um sedeco, né, compadre? Livrar de um cangolê. É verdade. O trem é meio trabalhoso, mas é divertido, compadre. Viu daí? Vamos lá. É no calçadão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão. É, mulherzada.

pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Bruno Marrone do Carlos Cola, Vidro Fumê. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma das coisas que eu mais dou valor na minha vida é a amizade. E esses dias eu estava em casa, recebi uma telefonema do Jair Moreira, que foi meu colega do tempo de ginásio. Ele agora aposentou, ficou rico, está lá em Coromandel, só por conta do à toa, né? E ele me ligou, falou assim: Cleide, você está lembrando que nós estamos fazendo 50 anos que nós terminamos o ginásio? Ginásio para a turma de hoje é o primeiro grau, né? Eu confesso que não estava lembrando, não. Mas aí ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos juntar a turma que sobrou para a gente fazer uma festa em dezembro. Aí nós fomos fazer as contas. Quando ele me ligou, meu irmão estava vivo. Depois, meu irmão não esperou. Subiu para encontrar com Deus e foi um a menos. Então nós éramos 53, hoje somos 43. Se nenhum sair fora do combinado até dezembro, são 43 amigos, né, que 50 anos depois vão se encontrar para celebrar a amizade. Isso é muito bom. Algumas dessas pessoas eu não vejo há muitos anos, né? Só tem uma que está sumida, não consegui achar, é a Maria das Dores Guimarães, que ela está morando em Uberlândia, mas ninguém sabe o endereço dela. O resto nós achamos tudo, né? Aproveitar para confirmar com o Hélio Frutuoso. Ô lindo, fala para o Hélio que vai ser no dia 6 de dezembro lá em Coromandel. Você aproveita e vai lá também, ô lindo. Vai ser, ó, vai ter uma, 10 horas da manhã vai ter uma solenidade na Casa da Cultura, às 7h30 da noite vai ter a missa celebrada pelo bispo Dom Paulo Sérgio. E depois da missa nós vamos lá para o Contraste, que vai ter um jantar. Eu vou levar a Eliane e Samuel para cantar lá, vai ser uma festa bonita, né? Então nós vamos celebrar 50 anos que aqueles meninos saíram de Coromandel. Você vê como é que a vida é engraçada, né? Alguns morreram muito jovens, né? Todos, porque nós temos a turma nossa lá é na faixa de 64, 65, tudo muito novo, né? E nós já perdemos 10 companheiros, né? A vida é custosa, a vida não é brincadeira, não. Mas é isso aí, dia 6 de dezembro lá em Coromandel, uma celebração para a amizade. Você que está aniversariando hoje, eu quero desejar muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu peguei aqui o livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição, fui na página 49 e tem uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que é muito bonita. Ante o além. Brasil! Vamos rezar. Brasil, vamos orar. A vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto que de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te.

tenho sono, já não sei querer. No silêncio escuro do meu quarto pobre, já ninguém descobre sombras de prazer. Não estás comigo, mas ficou minha alma, que não tem mais calma, funda cicatriz. Essa mocidade cheia de vigor, e sem teu amor sou infeliz. Relembrando Goiate, Bagia Maraí, triste abandono, essa raridade que quem me mandou foi o Dr. Éber Oliveira, lá de Palmas, capital do Tocantins. Ele curte o nosso programa todo dia, às 6 horas da manhã, pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto. Ô Gil, um abração para você. Passei muitas vezes aí em Palmas, cadê tempo para te visitar? Uma correria doida, né? Um abraço para os meus amigos lá da capital do Tocantins, onde eu me sinto em casa. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Às vezes, quem menos tem é quem mais reparte com quem precisa. Isso é uma verdade absoluta. Às vezes, quem menos tem é quem mais reparte com quem precisa. Eu diria o seguinte, não é às vezes, não é sempre, viu? Sempre, às vezes é que um rico lembra de repartir alguma coisa. Quem acorde pobre é pobre, né? No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Lucas e Diogo. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Toda sexta-feira e todo domingo às 10 horas da manhã, a Rede Brasil de Televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, sempre entrevistas muito interessantes. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já recebem o sinal local da Rede Brasil de Televisão, ou pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também pelo site www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Lucas e Diogo Dom Dom. Mostra o seu dom de arrocha gostoso. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Eu tava aqui no baile escutando aquele som. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Arrocha bem gostoso e vai descendo até o chão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Eu tava aqui no baile escutando aquele som. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Novinha experiência. Novinho experiente, no baile é sensação. Junta o bonde das amigas, só nas tentação. É bom.

sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vai ouvir os passarinhos que cantam mais do que a Faculdade da Música apresentou o mestre Jair Rodrigues, do René Bittencourt, Sertaneja. Essa música faz parte de um show que eu tenho, um show de músicas antigas, e todas as vezes que eu canto essa música, alguém chora. Chora porque se emociona, chora porque lembra da mãe, do pai, de alguém que gostava dessa música, né? Outro dia eu fui na festa de um aniversário de uma amiga, e a mãe dela está numa cadeira de rodas, não fala, teve um derrame, não fala, sabe, e parece não escutar. Mas quando eu cantei essa música, quando eu olhei para ela, duas lágrimas estavam correndo assim dos olhos dela. Quer dizer, a música tocou aquela pessoa que a gente imaginava que não estava sintonizado com o que estava acontecendo em volta, se emocionou com essa música que o Jair Rodrigues acabou de cantar, Sertaneja. Esse aqui também eu conheci. Conheci em 1957, quando ele esteve com o meu saudoso amigo Abel Ferreira lá no barracão do Tigeraldo, lá em Coromandel. Eu falo para você, gente, o bom da gente ficar velho é que a gente tem história para contar. Sivuca, Feira de Mangaio. Fumo de rola, rei de cangalha, eu tenho pra vender quem quer comprar. Ouro de milho, broa e cobrada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque aí, grita nela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passoando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olha pra Maria do João. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olha pra Maria do João. De cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro, menino, eu vou embora, tenho que voltar. Chá, o meu assado tem um boi de carro. Alpargata de arrasto não quer me levar, porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zefa de piscina fazendo rindo, e o ronco do fole sem parar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zefa de piscina fazendo rindo, e o ronco do fole sem parar.